Demorou, mas chegou a hora. Está na hora de entrar no ar. Com vocês a partir de agora. ZYJ 345, 1090 kHz. Rádio Banda 1 AM, Sarandi, Paraná. Liderança e credibilidade. A Rádio Banda 1 deseja a todos um Feliz Natal. Amizade, carinho e confiança. Razões que por si só justificam nossos votos de um feliz e abençoado Natal para você e toda a sua família. Que suas orações sejam atendidas e que a saúde, a paz e a felicidade estejam com você e seus familiares. Feliz Natal! Boas festas! Feliz Natal! Estes são os votos de toda a equipe da sua rádio Banda 1 AM. Banda 1 AM! O rádio não acaba nunca. Mesmo diante da massificação da TV, que leva para o mundo inteiro todo tipo de notícia por meio das grandes redes internacionais. São dezenas de canais em língua inglesa e espanhola, informando dia e noite, ininterruptamente. Assuntos que eram inacessíveis estão hoje dentro das casas, sem contar a participação da internet, que sintoniza o mundo, que faz a Terra ficar menor num processo de globalização cada vez mais acentuado. Mas sempre haverá a vida do rádio, a voz do rádio entrando nesse universo. Não como uma alternativa, mas com seu potencial, que se solidifica cada vez mais, com seu próprio espaço, sendo este mais valorizado onde quer que ele esteja, informando de maneira instantânea, correndo na faixa própria que conquistou, uma parcela no universo da comunicação que é intransferível. O rádio não desaparece, e pelo contrário, o rádio está cada vez mais presente na vida das pessoas. ZYJ 345, 1090 kHz. Rádio Banda 1 AM, Sarandi, Paraná. Liderança e credibilidade. Banda 1, Banda 1, Banda 1. Aqui tem descontração, informação e curiosidades. Bom dia com alegria. Mas aí é que tá. Eu sou Ismael Kulhak do programa Roda de Chimarrão. Convite especial para vocês todo sábado, 11 da manhã, Chimarrão, Charlie Cantiga, programa Roda de Chimarrão, com o tradicionalista Ismael Kulhak, a voz das coxilhas. Sarandi, cidade com a melhor saúde fiscal do Brasil, segundo o ranking de competitividade dos municípios. Foram pesquisadas mais de 400 cidades com mais de 80 mil habitantes. Com muito trabalho, respeito pelos recursos públicos e transparência nas ações, a Prefeitura vem mudando o perfil socioeconômico da cidade, que agora é a menos endividada do país. Prefeitura de Sarandi, construindo uma nova história. Bom dia, com alegria. No seu rádio, é a melhor sintonia. Banda 1. Aqui em Sarandi, tá todo mundo ligado na Hora do Toledo. 5:17. Bom dia com alegria. O nosso arroz e o nosso feijão de cada dia. Brasileiro não vive sem arroz e feijão, não, de jeito nenhum. O arroz e o feijão grão de ouro, arroz e feijão grão brilhante, você encontra em todo o estado do Paraná. É fácil de encontrar, todo bom mercado tem arroz e feijão grão de ouro, arroz e feijão grão brilhante, produtos de qualidade da tradicional família Siste. Cerealista Grão de Ouro, Parque dos Cerealistas em Maringá. O telefone lá, 3266-1066. Ei, então o Toledo vai falar de economia agora. Economizar é preciso. Economia todo dia. Comprando no Mercado Floresta do Bom Amigo Carrara, em Sarandi. Que, aliás, vizinho, tá em novo endereço, hein? Maiores instalações, mais comodidade e mais economia todo dia. Mercado Floresta do Bom Amigo Carrara continua fazendo aquela feijoada, servindo aos sábados, né, aquela deliciosa feijoada para toda a clientela de Sarandi da região. E no domingo tem churrascão, tem costela assada, tem variedade de assados no Mercado Floresta do Bom Amigo Carrara. Economia todo dia, bem cedinho, né? Já tem o pão quentinho, o pão francês, o pão de queijo. Sábado, feijoada, domingo, carne assada. Novo endereço, na rua Otávio Colli, em frente à ProLife, no Conjunto Floresta, em Sarandi. Chame o Carrara pelo telefone. O telefone do Mercado Floresta, o mercado que você compra barato. Ligue para o Carrara, 99877-2666. Fala a hora, Toledo! 5 horas e 30 minutos. Em Sarandi, o melhor lugar para comprar remédios, sabe onde é? É no Atacadão dos Remédios. O Rony, aquele farmacêutico amigo do povão de Sarandi da região. Atendimento diferenciado, atencioso, carinhoso. Atacadão dos Remédios em Sarandi. Entrega em toda a região, Sarandi região. O Atacadão dos Remédios em Sarandi, você conhece? Ainda não? Comprar remédio é ali, não esqueça, viu? Em frente à Praça Ipiranga, no centro de Sarandi. Fale com o farmacêutico amigo, fale com o Rony. 3037-2727 ou 99762-6763. Comece bem o seu dia com mais otimismo e bem mais informado com o Bom Dia com Alegria. Esporte, informação, variedades. Banda 1, 1090 AM.